Charlie Salvador, TAM 31, agora tem um transfere no perfil da El. controle, boa tarde. Objeto 5729. Controle, objeto 5729. Possibilidade de aproaquida? Perfeitamente. Costa 3297, decola. Salvador Parceiro 2231. Direto Barreiro, que é para 2231, radial 300, Salvador. Pós-mom, então, tá ligado Barreiro, 2231, obrigado. Afirmativa, após a posição mom, 2231. Vertical 0 7 7 4 5.